safadinho falou que me leva pro céu. Levei ele pra treta, 12 horas de motel. Chegou beijando tudo, fez direito e eu gostei do instrumento. Daniel Vídeos. Aqui, mas na hora do grave já queria bater forte. Na porta de trás. Ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, meu presentinho. Meu bem, eu sou piranha, mas não vai ser fácil assim. A raba é minha, eu gosto de brincar com ela. Mas você chegou agora e já quer sentar na janela. Ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, meu presentinho. Meu bem, eu sou piranha, mas não vai ser fácil assim. A raba é minha, eu gosto de brincar com ela. Mas você chegou agora e já quer sentar na janela. Eu já tô cheia de tesão. E quando é bom eu posso até cair na tentação. Mas se você não sabe como já dizia o rei da putaria. Ai que saudade. Bumbum não se pede amor. Bumbum se conquista. Ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, meu presentinho. Meu bem, eu sou piranha, mas não vai ser fácil assim. A raba é minha, eu gosto de brincar com ela. Mas você chegou agora e já quer sentar na janela. Ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, ele quer meu, meu presentinho. Meu bem, eu sou piranha, mas não vai ser fácil assim.